Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 3019-A de 2010, de autoria do deputado Dionísio Lins, do PP, que dispõe sobre os mecanismos de alerta para chuvas fortes. Pelo projeto, esses alertas devem ser emitidos com antecedência mínima de 24 horas através de sistema de rádio, televisão ou outras mídias que se acharem necessárias, mediante departamento apropriado do governo, designado exclusivamente para estas situações. Eu entendo que o estudioso desse segmento merece respeito. O cientista, todo aquele que se dedica a algum segmento, nós temos que tirar o chapéu. E, na verdade, todo momento que a gente tem um prognóstico que vai chover daqui a tantas horas, dá a gente uma tranquilidade. Mas na hora que você identifica a mudança do tempo e pode, em 24 horas, comunicar a população para se prevenir, eu acho que é uma bênção, né? Que as pessoas vão ficar realmente atentas e vão ficar prevenidas para não ter surpresa até de morte na família. O texto reforça ainda a necessidade de o governo alertar a população quando obtiver informações meteorológicas oficiais sobre tempestades ou fenômenos naturais para permanecer em local seguro, bem como evacuação imediata das áreas de risco e análise para necessidade de suspensão do tráfego nas áreas propensas a alagamentos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.